A Divisão Estadual de Narcóticos, Núcleo de Repressão ao Tráfico de Drogas da região de Pato Branco, apreendeu 2 revólveres e prendeu 3 pessoas em flagrante no sábado. As armas estavam com Carlos Henrique Ribeiro, 25 anos, e Elias Rodrigues Alves, de 43. Após serem presos, os suspeitos relataram à equipe policial que vinham de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, para Pato Branco, e na cidade de Mangueirinha, um outro veículo que viajava junto com eles colidiu e não pôde seguir viagem. Em posse dessas informações, uma equipe policial se deslocou até o local da colisão e fez uma entrevista com os ocupantes do veículo, que se mostraram nervosos, o que chamou a atenção dos policiais. Ao serem conduzidos até a sede do DENARC em Pato Branco, um deles se identificou apresentando uma carteira nacional de habilitação em nome de Alexandre da Silva. Após consultar o sistema, foi constatado que o documento era falso. Cristiano Alves da Silva, 30 anos, é foragido da Colônia Penal Agrícola de Curitiba desde julho do ano passado, onde cumpria a pena de 20 anos de reclusão. Leandro Guimarães, delegado do DENARC de Pato Branco, informou que os 3 homens foram presos porque planejavam ficar uma semana em Pato Branco para realizar uma série de assaltos a residências e a comércios da cidade e da região. Segundo o delegado, tratam-se de pessoas perigosas, em especial Elias e Cristiano, pois juntos eles possuem registros pelos mais variados crimes, como homicídio, furto, roubo, receptação, sequestro, falsidade ideológica e uso de documento falso. Os detidos foram apresentados na sede da 5ª SDP de Pato Branco, onde ficarão recolhidos no setor de carceragem temporária à disposição do Judiciário. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.